Charlie 119, decimal 35. Charlie 6310, aprovou 360, Guarulhos, apelido 50. Da cola 28, eixo 13.000 pés, esquerda gole, então a radial 259, 80 milhas. Após a posição eu, aciona 5527, 1935 ao controle. Então 01, chame pronto, puxa back, acionamento, chame 63, 11. Boa noite, obrigado. Trator 6602, autorizado final ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Reportará o 3602. SAP Controle, 5 em 2. Autorizado aos 48-1935, por favor. 45, boa. Do Abjet 5811 vai cruzar 1600 na gole. Abjet 5811, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 340C da gole. 340 na gole, 5811. Salvador, bom dia, o 35414, sente pela informação, Quebec. Cinco, quatro, uno, quatro, a 8.2 milhas sudoeste de Salvador. Sane identificação, via chegada CARI, reporte para a descida. E via chegada CARI, reportará para a descida o 35414. Aguarda. Autorizado o pouso na 28, 210 com a 12. Nível pouso na 28, 3602. Cinco, dois, dois, um, chame Centro Recife, 128.8, alterna 2000, decimal zero. 128.8, 1260, 5811, informe a zona de subida. Está mantendo a princípio 2 mil reais de subida. 58.1. Sente. 758.1, informe o tráfego posição 12 horas, 12 milhas, cruzando nível de voo 160 para nível 200, 1 ATR. Objeto 58 no 1, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 228, 260, objeto 58 no 1. Vocês vêm 02 no solo ao 55, quiser agora na próxima esquerda, chame só 129. Esquerda 129, 3602. Salvador, outra 3602, Libra. 02, táxi via Alfa, após Juliette, portão 07. Alfa, 07. Juliette? Juliette, Cairo, número pé, decolador 17, direita, corredor axé, aciona 0135, frequência do controle 1935, 2186. Twitter no Juliette, acionamento táxi decolagem 2186, ajuste no 0 16, tomou voo, bom dia. Só fui errando o setor pessoal, depois você vem aqui assinar. no ideal de descido 35414. 35414, desça para 2000 pés, ajuste 1016. Liberando 140 para 2000 pés, ajustado 1016, trip. Muito bom dia, o gol 1982 está cruzando o 10, está sem informação, fica bem, já liberado. Gol 1982, essa é a identificação via chegada CARI, desço para 3000 pés, ajuste 1016. Para, identificou para o ajustado 1016, o Panacari, gol 1982. Do pode para o ingresso, Júlio. Júlio. Salve, Salvador, bom dia, passageiro 2223. Mano, o passageiro 2223, bom dia. Afirmo, o 2223 está sem informação. Quebec solicita 260 para a vitória da Copa. Vitória da Conquista, 260 autorizada, rota direta do DCT, decola pista 28, após decolagem mantém pro até 3000, após curva esquerda, na subida gole, após Eval, após direto Vitória da Conquista, aciona transponder 5466, frequência do controle 119.35. Autorizado nível 260 para a Vitória da Conquista, decola da pista 28, mantém a proa de decolagem até 3000 pés, pós curva esquerda, cumprindo terceira saída agora, voa Eval, após Eval voa direto destino, 5466, cotejou 2223, a contraria. Controle 1935, passageiro 2223, na remota 14, chame pronto, pushback, acionamento. 1935, controle, grato. Nada, reporte pronto para decolagem, Vitor. Salvador, é gol 1397, necessita informação aqui. 3-0, concorrente. Chamou o solo? É o gol 1397, boa tarde. Centro da Quebec, autorização comboio. O Ritineira desse estabelecimento. Agora 397, só um minuto, copy 380 São Paulo. Q380 é agora? Sim, mano. E aguarda. Autorizado ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Autorizado ILS para o TRIP 5414, reportará estabilizado. Total 9911, número 2 para a cópia, aguarde. Índia Júlia aos 10, 1935, terra regresso. 1935, terra regresso, graça Júlia. Controle aquele cordial, bom dia. Papatango Victor Índia Júlia. Papatango Victor Índia Juliette, mantenha-se em condições visuais no meu pé após passando fora da barra. Passaremos, Júlio. Para 2000 pés, ajuste 1.06, redução para 229. Para 2.000, 1.06, 220 nós, redução. Interceptando o localizador, TRIP 5414. TRIP 5414, completo aproximação, chame torre 118, decimal 6. TRIP. Controle, torre o TRIP 5414, no final baixar travada, chamará quando visual. Seguinte, TRIP 5414, ajuste no zero no meio. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 397. 397, São Paulo, Congonhas, autorizado, nível 380, a rota direto bridge, após o Zulu 16, BHZ, Bravo até o Zulu, após direto Trive, Tango Romeo India Victor India Trive, após direto Pirassununga, Papa India Romeo, decola da 10 com curva à esquerda. Correção, inicialmente vai manter por até 3.000, após curva esquerda, subida gole, após vai interceptar e manter a radial 259 até 80 milhas, 80 milhas do Vale de Salvador, após voa direto posição bridge, aciona transponder 5560, frequência do controle 119.35. Ativo 380 autorizado, direto bridge, apresentou 16, PHZ, direto trive, direto... Pirassununga, decola da 28, com curva à esquerda, após 3.000 pés, mantém a radial após 259 até 80 milhas, depois direto bridge, aciona 5560, 1935, controle, gol, Gonova 397. Chame correto, gol 397, pista 28, correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 03. Gente, Gonova 397. Falou, chame a 6311 na ponte 1, pushback acionamento. Prezado, chame a 311, chame táxi. Pushback acionamento, pushback 311. Total 9911. Dá mais um minuto para o nosso agente. Poderia autorizar o nosso pushback? O 919 Fortaleza 310 autorizado, a rota direto Momo, Mike Oscar, após direto Albo, após direto Frote, Fox Romeo Oscar Tango India Froti, após direto Papá Alfa Fox Paulo Afonso, após direto Abuco, Alfa Bravo Uniforme Charlie Uniforme e após direto Fortaleza.